E sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Estação 64, gente. E eu roubei aqui o local de apresentação do Mario e vamos falar hoje sobre o filme do Sonic, o tão polêmico filme do Sonic, né? E eu sou o Mugi, pra quem ainda não reconheceu minha voz. E aqui é o Mario, eu paguei R$50 no ingresso pra ver esse filme e eu tô atordoado até agora. Caramba, 50 conto de ingresso, cara. Não, é com esse preço eu podia ter ido no cinema 4D, cara. Eu assisti no 4D, cara. Ah, não, mentira, conta sua experiência. Eu assisti Sonic no 4D, cara. E foi bem bizarro, cara, porque se mexe muito, cara. Muito. Não é, não é? Eu assisti Aves de Rapina no 4D e eu achei horrível, cara, a experiência. Não tem imersão nenhuma, você só fica se mexendo, você sai enjoado, af. O que eu tenho problema com 4D é o cheirinho que eles colocam quando tem, tipo, cena que vai destruindo coisa, coisa rápida. Eles soltam um ar pra você, tipo, se imergir no filme e vem um ar com um cheiro muito ruim pra mim. Tirando isso, eu gosto da parte de se mexer em coisa e tal. Ah, eu achei a parte de se mexer a pior, na verdade. Eu acho que de todo o resto, algumas coisas são até legais. Por exemplo, quando dão tiro, acendem luzes, coisas do tipo. Mas se mexer, acho que não faz sentido nenhum. Me parece só uma experiência pra eles venderem ingresso mais caro. Então não vá no cinema 4D e se você for, não compre pipoca. É, eu ia falar isso, eu derrubei a minha. Ah, eu também, eu também. Bem, mas vamos falar desse filme, tá? É, eu que solicitei, na verdade, a imersão desse podcast, tá? Fazer esse podcast, que eu assisti, gostei, tá? É, talvez as pessoas, a grande maioria das pessoas de fãs, não tenham gostado tanto, mas pra mim, eu gostei bastante. Eu fui assistir esse filme sem pretensão nenhuma, hype zero, sabe que era zero. Você não tinha lido nada sobre o filme. É, talvez seja isso que foi o tchananã pra mim, entendeu? O que eu sabia foi toda aquela polêmica que teve, e que polêmica, na verdade, né? É, sobre a mudança de character designer, né? De toda a animação, na verdade, do Sonic, né? E isso foi também até uma questão que eu acho que foi por isso que ele vendeu tanto. Porque teve muita publicidade, muito marketing. Foi um marketing meio negativo no começo, mas foi um marketing, né? Tipo, aquela parada do falem bem, falem mal, mas falem de mim. É, existe até a conspiração de que isso foi tudo planejado, mas eu acho que não, porque a Paramount liberou um orçamento extra de 20 milhões pra refazer o Sonic. Então acho que foi uma bela cagada mesmo, no final. Eles tiveram um retrabalho danado, né, cara? Quando você pensa em retrabalho, é uma coisa absurda de você já ter feito tudo certinho o negócio e ter um esforço pra poder substituir tudo, refazer tudo, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu fiquei muito surpreso em eles ouvirem o público e ouvirem a internet falando que, assim, não é desse jeito que a gente queria, tá, não ficou do agrado. E eles falaram, não, beleza. Tá ok, vamos rever isso daí. Eu nunca tinha visto em toda a história cinematográfica, cara, nem só de game, cinematográfica, algum estúdio, alguma empresa ouvir a internet. Então, o diretor, que é o Jeff Fowler, se eu não me engano, ele é bem novo na indústria do cinema, né? Ele não produziu muita coisa. Então, eu acho que o amadorismo foi o mais alto nesse caso. Tipo, você imagina, a internet inteira te rechaçando, e se você acha que não fizer o que eles estão falando, eu acho que você vai queimar a sua carreira pro resto da vida. Realmente, eu acho que se ele tivesse lançado daquela forma que tinha mostrado, o público ia cair matando e ele teria queimado realmente a carreira dele ali, cara. Eu acho. Mas vale citar que o filme ele conseguiu quebrar alguns recordes, né? Na verdade, acho que só foi um, que o Detective Pikachu ele tinha batido a marca de melhor filme baseado em videogame lançado durante o período de lançamento, que acho que ele faturou $54 milhões, né? Durante os 3 dias que eles consideram a janela de lançamento, enquanto o do Sonic faturou 57 milhões. Então, por 3 milhões ele bateu o recorde que era do Detective Pikachu. Entretanto, o faturamento do Detective Pikachu ainda é maior, até o momento do Detective Pikachu faturou $450 milhões até o momento dessa gravação, enquanto o filme do Sonic faturou $200 milhões, acho. Inclusive, eu fiquei abismado que tava reescutando o cast do Detetive, né, que foi lançado, e a gente comparou bastante sobre o filme do Sonic, falando, né, que era pra o detetive, era pra Sonic aprender com o Detetive Pikachu, porque não tinha tido ainda, né, a mudança de character design. Uh-huh. E, cara, quando eu gravei aquele cast, eu vi que eu tinha pensado assim, cara, esse filme não vai ser pra mim, do Sonic, uh-huh, né? E eu falei, beleza. Estou aqui queimando minha língua. Não, mas olha só. Eles refizeram esse Sonic com uma aparência bem parecida de como ele é nos jogos 3D, né? Então, quando a gente viu o design refeito, não foi uma surpresa nenhuma, porque a gente já estava acostumado com esse design vindo do Sonic Generations, Unleashed, etc. O Sonic que eles tentaram reproduzir anteriormente é um Sonic mais realista, que segue uma linha meio que parecida com o que eles fizeram no Detective Pikachu, né? O Detective Pikachu, ele traz um Pikachu mais realista. Só que se eu for comparar os dois, o Sonic realista tem muito menos carisma que o Detective Pikachu. Com certeza, isso não tem dúvidas. Então, mas eu vou ser um pouco polêmico agora, porque se eu tivesse no lugar desse diretor, talvez eu tivesse mudado apenas pequenos detalhes desse Sonic realista que eles fizeram. Talvez eu tivesse tirado os dentes, deixaria os olhos um pouco maior, mas eu não refaria inteiro o personagem. Porque olhando o filme do jeito que ficou, parece que esse Sonic que veio em um 3D talvez menos trabalhado, né? Não sei o que é que aconteceu, ele me parece meio fora de lugar, né? Parece um Sonic muito mais caricato, né, do que um personagem que realmente é um ET, um mutante, enfim, da maneira como eles apresentaram no filme, ele veio de outro mundo, né? Parece que ele veio de um mundo animado. Por exemplo, nas partes que o Sonic estava junto de um humano, né, normalmente aquele xerife, o contraste é muito estranho. Você vê que o Sonic, ele é um personagem 3D, em nenhum momento eu senti essa imersão, sabe, de que eu tô vendo o Sonic vivo, como se de fato fosse um live action. Eu falo, inclusive, que eu acho que eu preferi as partes de animações quando ele tava sozinho do que quando ele tava interagindo com outras pessoas. Aham. Uhum. Sabe o que pareceu? Pareceu muito como Space Jam, sabe? Que quando o Sonic ele tá contracenando com algum personagem humano, os humanos, né, ou o ator ao vivo ali, ele tá olhando pra um ponto fixo. Mas você sabe que o Sonic não tá presente ali. Você não tá sentindo essa imersão. Talvez isso tenha sido até um problema justamente do retrabalho que eles tiveram, tá? Uhum. Pode ter sido. Provavelmente foi isso. Provavelmente eles prepararam muito ângulo de câmera para um Sonic mais realista, uma iluminação diferente. Mas como eu falei, eu nesse vídeo, nesse filme, eu preferi muito mais cenas como, por exemplo, a cena dele no começo, na quadra de beisebol. Eu achei, pra mim, muito bem feita, muito bacaninha. Agora, por exemplo, quando você tem ele interagindo, justamente aquela cena da cabana, que, cara, tá no trailer. Cara, eu achei muito zoado aquilo ali. A animação daquilo ali eu achei bem porca, desculpa falar. Mas, justamente porque eu acho que foi uma das cenas mais retrabalhadas que eles tiveram, porque eles já tinham colocado aquilo em trailer, e ficou estranho pra mim aquela cena da cabana. Bacana. Guaraná bacana, né? Essa cena dele correndo ao redor do campo de beisebol me deixou com a cabeça muito embaralhada, porque o que parece no filme é que o Sonic tem o poder de mudar o tempo ao redor dele. Porque enquanto ele tá correndo, de acordo com teorias da física, de um ponto de vista de observador, pareceria que ele mudou o tempo ao redor dele, né? Do ponto de vista dele em si, que o tempo mudou. Mas ficou estranho porque os efeitos da super velocidade não afetam ele. Isso enquanto ele tá conversando, enquanto ele tá parado em outras bases, por exemplo. Eles quiseram fazer, sabe o quê? Na verdade, isso é o que eu chamo de efeito Mercúrio, uh-huh, justamente por conta, né, do Mercúrio, dos filmes, enfim. Aquele efeito Mercúrio, ele é muito aclamado, acho que, pelos fãs de quem gosta de speedsters, né, dos velocistas. Eu acho que pra quem gosta dessa situação, ficou bacana. Mas pro Sonic eu achei realmente que não cabe muito como um poder dele. Ficou como se ele conseguisse correr tão rápido que ele parasse o tempo. Eu acho que não chega a ser tanto a isso, entendeu? Tudo bem, vamos ignorar velocidade de escape, inércia, atrito. Pra conceber que o Sonic, correndo muito rápido, ele constrói um buraco ali da maneira como foi feita. O meu problema é que eles emburrecem muito algumas coisas, porque, por exemplo, quando ele para numa base, ele parou de correr, né? No momento que ele para de correr, teoricamente, os efeitos da super velocidade dele deveriam voltar ao normal, né? Mas não é isso que acontece. Parece, ele não tá sofrendo os efeitos da super velocidade dele. E ele parou de correr ali, ele só tá como se ele estivesse conversando super rápido. Então parece, na minha impressão, que ele só para o tempo, sabe? É, ficou estranho, sei lá. Eu acho que faltou um pouquinho pra você, Mário. Talvez seja de suspensão de descrença. Não, mas tem que ter muita, cara. Não, tipo, eu sei que tem um porco-espinho falando ali, mas beleza. Exatamente. É, o que eu acho é que às vezes colocaram velocidade pra mais do que ele poderia. Mas... Muito. Então, ele colocou a parte zoeira dele em si, entendeu? Aqueles métodos desse efeito Mercúrio foi muito bom, cara. É, se você ignorar que ele realmente consegue ter aquela velocidade, entendeu? Falar, beleza, ele tem essa velocidade, pra mim encaixou perfeito. A única questão pra mim foi que eu acho que ele não tem ela, mas eu ignorei, aceitei e falei, simbora. Curti, entendeu? É, o que eu achei que também foi um pouquinho extremo foi colocar o efeito Mercúrio com o Robotnik por conta de um pelo, tá ligado? Mas beleza. Mas beleza. Esse filme, inclusive, tá? É uma coisa que eu quero falar, porque eu vejo muita gente reclamar disso nele, tá? Que, assim, que ele não tem uma história tão elaborada, coisa do gênero. O público-alvo dele, justamente falando dessa suspensão de descrença que a gente precisa ter, o público-alvo dele é o público infantil. É, eu sei que a gente aqui, todo mundo foi, mas assim, o público-alvo dele são pra criancinhas, entendeu? Inclusive, eu tô indo amanhã de novo assistir ele com meu sobrinho. Caralho. É, justamente pra isso, porque se você olhar esse filme com os olhos de uma criança, cara, vai ser perfeito, entendeu? Vai ser perfeito, vai ser exatamente como que esse filme deveria ser aproveitado, porque foi assim que eles quiseram programar ele, digamos assim, porque realmente não é pra você colocar lógica em alguma coisa nele, é pra aproveitar e ver o Sonic correr, tá ligado? Eu acho que essa é a ideia do filme. Então, ó, a gente já teve essa discussão aqui no Situação 64 sobre filmes infantis com falhas de roteiro, né? Até o João, ele já citou isso, por exemplo, quando a gente pega um filme que é da Pixar, que teoricamente são filmes voltados pra um público infantil, mas que possuem roteiros muito bem elaborados e servem tanto para uma criança quanto para um adulto, né? Por exemplo, ó, Divertidamente, que tem percepções diferentes de uma criança, ela entende as abstrações da maneira dela, enquanto um adulto entende aquelas abstrações que estão sendo apresentadas no filme, ele vê qual que é a representatividade daquilo e o significado delas no mundo real, né? Ele faz uma associação. É verdade. Eu entendo que a gente precisa ter uma certa suspensão de descrença com o Sonic, porque ele é um filme com roteiro mais simples, né? E algumas coisas a gente precisa deixar de questionar, porque o filme é mais curto, né? Normalmente filmes infantis tendem a ser mais curtos, com duração de 1h30. Então não dá muito tempo pra você ficar desenvolvendo muito personagem, ficar explicando algumas coisas. Tudo bem. Porém, eu me coloco no lugar de uma criança vendo o filme e eu acho que uma criança se perguntaria de certas coisas da mesma forma como eu me pergunto. Então, eu não acho que só porque o filme é infantil, ele tem que ter um roteiro com furos. É, eu não sei até que ponto a produção do filme tem uma licença poética pra definir um roteiro com certas limitações. Mas no caso do Sonic, o roteiro não é ruim. Ele só é muito simples e não tem nada de surpreendente. E isso fora alguns furos que a gente mencionou, né? Não, quanto a roteiro, eu também não tenho como colocar alguma coisa assim. O próprio caso da Pixar que você colocou aí, de vários filmes, na verdade, né? Mas, quanto a questão de lógica, tá? Aí você pega o que eu falei. Quanto ao roteiro, realmente eu acho que o roteiro poderia ter sido mais elaborado e melhor lapidado em algumas coisas. Entretanto, pra mim, não foi algo que, assim, me incomodou ao extremo, coisa do gênero, nem nada. Eu simplesmente relevei, entendeu? É, mas então, você vê. É, como eu já falei, o filme tem 1h30 de duração, eles não conseguem desenvolver muito a relação entre os personagens, né? A relação entre o Sonic e o delegado, ela não é construída, ela só acontece, né? É, então você tem que acreditar que eles formaram uma relação de amizade, de confiança ali, dentro desse meio tempo. E isso se prolonga durante o filme, né? Muitas coisas acontecem muito rápido. Eles não têm tempo de tela pra você desenvolver mais ainda do que a história que já foi desenvolvida. O Sonic foi bem apresentado, bem detalhado. O parceiro dele lá, o xerife, até que também. Mas você tem ali personagens como a tia deles, que pra mim foi uma questão muito cômica, né? A tia da menininha. É, alívio cômico muito bom. Nossa, foi o melhor momento de rir, na verdade, pra mim. Não foi colocado nada em cima dela, mas ela serviu seu papel, entendeu? Eu queria colocar, na verdade, em pauta aqui uma coisa que, assim, eles colocaram de uma forma totalmente diferente, ao menos eu não me recordo de ter visto isso, se foi em animação, desenho, que eu não cheguei a assistir muito, tá? Sobre os anéis do Sonic serem portais, né? Isso não é spoiler nenhum, isso tem no trailer, mas, cara, eu fiquei bem assim, cara, que brisa foi essa, tá ligado? Ah, olha... Curti, mas eu falei, cara, de onde que eles tiraram essa ideia? É, os anéis engulam um pouco, porque até nos jogos do Sonic eles não têm uma utilidade muito grande, né? Tudo bem, eles têm uma utilidade, né? Você coleta e você pega 100 e você ganha uma vida. E assim, se você tomar hit, você pode pegar de novo pra não tomar hit. Mas enfim, eles muito servem pra, por causa de uma mecânica que era de coletar coisas, né? Você tinha que ter coletáveis dentro dos jogos. É, então você ter essa representatividade no filme é muito complicado. Você traduzir uma mecânica que não é muito bem explicada nos jogos, não tem uma ligação, não tem uma explicação, traduzir para uma mídia de filme é muito difícil, né? Então acho que eles saíram meio que bem nesse caso, né? É meio que ok. Inclusive, só colocando uma questão, tá? Tem um momento que ele toma um tapete lá do Robotnik, uhum, e aí ele cai no chão e espalha todos os anéis. Eu falei, cara, que genial! Não, e faz o barulhinho do jogo, cara. Isso é muito bom. Não, referência ao mundo dos jogos é o que mais tem, né? É, tem uma hora que o Sonic ele coloca uma bandana, né? A bandana tem o logo que faz referência aos jogos, né? Mano, tem o Sonic no filme, tem o Sonic, que tem uma hora que aquele Pinguço, não sei o que é lá de Green Hills, ele mostra o Blue Devil, né? O Blue Devil é um meme do Sonic desenhado, por aí vai. Agora, tem uma hora que ele fala que se ele sair da Terra, ele vai ter que ir para a Ilha dos Cogumelos. E ele fala assim, eu odeio cogumelos. Eu não sei se isso é uma referência à rincha, né? À rivalidade dele com o Mario ou não, mas na minha cabeça é. Mas falando em referência e nostalgia em si, cara, o começo do filme, cara, pelo amor de Deus, cara, eu arrepiei quando eu vi, tipo, tudo bonitinho ali. Eu falei, caraca, sensacional. A parte de nostalgia desse filme pra mim pegou bacana, cara. Foi ele correndo legal por Green Hill, né? Isso. Nossa, foi sensacional, cara. Eu odeio falar mal de dublagem, mas você não acha que a dublagem nesse filme deixou um pouco a desejar? É, eu fui assistir dublado ele, não tinha outra opção pra mim, não achei outra opção legendada. Eu geralmente não gosto, geralmente eu gosto de dublagem quando é em animação, tá? É, eu não tive problema nenhum com a dublagem com o Sonic, não sei se você achou ruim a dublagem do Sonic, sim, porque pra mim fica tranquilo de ver, eu não vejo problemas quando o abrir e fechar da boca da animação fica ruim, tá ligado? Mas eu geralmente prefiro assistir até animações dubladas. Agora não achei tanto problemático essa daí, não. É, o meu problema é que eu não senti uma emoção do Sonic. Tem umas horas que ele começa a falar e parece que ele tá morrendo. É, eu não sei se isso no original era da mesma forma, eles simplesmente adaptaram da mesma forma como foi feito no original. Eu não sei se foi problema da produtora que exigiu que fosse dessa forma, por aí vai. É muito complicado quando você fala de dublagem, porque a gente não sabe quais problemas de fato eles encararam para que o resultado da dublagem saísse desse jeito, e a gente tem os melhores estúdios de dublagem do mundo aqui no Brasil, né? Então é muito complicado falar mal da dublagem em si, é que eu pessoalmente não gostei muito. Eu até gosto bastante da dublagem brasileira, entretanto eu vou te falar que sempre para mim é a segunda opção, tá? Mas eu geralmente dou uma apoiada, geralmente eu assisto a maioria dos filmes que eu assisto no cinema, assisto mais de uma vez. Uhum. É, e aí eu acabo assistindo uma legendada e uma dublada. Nossa, boa sorte em encontrar uma versão legendada do filme agora. Não, do Sonic impossível. Mas eu não tive muito problema, não. É, achei bem até tranquilo. Não foi algo que me estressou. Tirando essas coisinhas assim, champion, champion off, realmente achei que poderia ter melhorado. É, eu quero só colocar uma coisa, tá? Que eu sempre joguei Sonic e sempre tive um carinho particular por um segundo personagem de Sonic, que ali pra mim foi o delírio, que ali eu falei, não, para, eu preciso demais, que foi a cena pós-créditos, cara. Uhum. Cara, quando apareceu o Tails ali, eu surtei, eu dei uma leve surtada. Mano, todo mundo tava falando dessa cena e eu acabei tomando spoiler, cara. Que eu raiva. Não tomei, cara. Eu só fui de tranquilo. Eu dei uma leve surtada com isso, cara. Meu Deus. Não, fora o Jim Carrey careca, né? Representando o Robotnik com a cabeça careca, enfim. Não, mas o Jim Carrey também foi uma questão à parte nesse filme, hein, gente? Foi sensacional. Muita gente, inclusive, pensou, quando eu falei com eles, que o Jim Carrey ia ser o Sonic. Acredite se quiser. É. Nossa, seria muito louco, cara. E chama o Nicolas Cage pra ser o Tails também. São dois personagens que, pelo amor de Deus, né? São dois atores que se encaixam muito bem em coisas cômicas. Assim. É, fazendo careta, né? Os dois fazem careta como ninguém. Só que eu fico meio na dúvida se realmente vai ter uma continuação, visto que o estúdio fechou, né, cara? Então, eu não sei. Ah, vai. Pô, o filme teve uma boa bilheteria aí, cara. O dinheiro foi mais alto. É, vai depender do nível de bilheteria dele e como foi bem, né, em si. Ah, depois ver o Jim Carrey como Robotnik é claro que a gente quer, cara. Você viu ele gordinho, né, careca, pô, muito legal, cara. É, então, eu pensei nisso. Eu pensei que ele ia comer... Na verdade, desculpa, quando ele termina aquela parte ali, eu vou até reassistir amanhã, né, e vou confirmar. Ele tá com uma barriguinha de leve, de tanto comer cogumelo. Ele tá com uma leve barriguinha, tá? Então, ué, eu acho que... vai voltar gordo. Ó, vou dar uma dica pra Paramount, se eles estiverem vindo, óbvio que não estão, mas o próximo filme tem que ser feito em Las Vegas pra fazer a fase do cassino. Caraca, velho. O Jim Carrey foi, talvez, a aparição mais famosa desse filme, né? Ele é o ator mais famoso desse filme. E ele tá interpretando o Robotnik. O que você achou da atuação dele no filme, Moog? Cara, pra mim, Jim Carrey é Deus. É, literalmente, né? Porque já foi Deus em outro filme, né? Enfim. Já foi Deus. Eu gosto demais do Jim Carrey. Eu gosto de atores que são, assim, bem caricatos, né? Eu acho eles bem bacanas. E o Jim Carrey é sensacional, cara. Eu gostei bastante dele como Robotnik. Eu achei que ele foi crazy a lot, tá? Foi muito overact algumas coisas ali. É isso que eu queria falar. Eu achei ele muito overacting também, né? Overacting a gente tá usando o termo em inglês, mas quando ele vai muito além da expressividade dele, não sei se dá pra traduzir esse termo. Mas não sei se isso me incomoda, porque é padrão do Jim Carrey ele ser muito maluco, né? Quando ele interpreta os personagens. E como o Robotnik não tem uma personalidade tão bem definida, enfim, não dá pra questionar muito isso. Mas então, eu acho que esse overact em si, por quê? É porque ele é um mado cientista, né? Tipo, ele é um cientista maluco, cara. Ele teve que fazer esse overact pra ressaltar isso, né, cara? O Robotnik é um cientista loucão da vida, ele tinha que mostrar um pouco assim, né? Embora a personalidade, eu acho que dos jogos não chega a ser tanto exaltado isso, ele precisava mostrar que o cara era loucão das ideias, entendeu? De novo, eu acho muito complicado porque o Robotnik não é um personagem que ele foi explorado em outras mídias, né? Sonic tem presente em anime, mangá, em jogos, né? E nenhum deles, o Robotnik, tem um tratamento de personalidade adequado. Aí o que eles fazem é tratar o estereótipo, que é um cientista maluco. E aí eles criam todo um estereótipo do Robotnik e trabalham em cima dele. E assim, a gente já falou de suspensão de descrença, né? Mas tem umas partes que não tem como engolir muito, cara. Por exemplo, o Robotnik chegando com o dedo na cara de oficial americano. Ah, isso daí é complicadinho. Mas de novo, apesar de tudo, eu gostei do Jim Carrey no filme, de verdade. Só que eu acho que o roteiro talvez tenha atrapalhado um pouco ele. Eu gostei muito das máquinas em si que ele colocou também. Aquela parada de se destruir uma, vem outra. Isso eu achei sensacional, cara. Isso é muito típico de jogos, né? Os inimigos sempre têm várias formas, né? Fora que os drones, eles se encaixaram muito bem, né? Eles estão presentes na nossa vida real e os militares usam como armas o tempo todo. O Jim Carrey, a parte que eu tava falando, a parte que ele tá... que vem essa máquina, né? Tipo, que destrói várias... você destrói uma, vem outra. Ele tá dentro de um caminhãozão todo tecnológico lá, né? O carro de... tecnologias malignas que ele tem lá. Uhum. E ele tem um capacho, né? Ele tem um cara que tá ali sempre pra ele reclamar. E eu achei que foi meio desnecessário ter ele. Não, foi. Não achei muita, tipo, utilidade. Ele pareceu pouco, teve poucos momentos de interação ali. Eu achava que, na verdade, beleza, podia ter ele pra ter as interações, mas poderia ter mais coisa com ele, entendeu? Achei que foi pouco utilizado ali. Mas é como você falou também, né, Mario? Que a gente só tem uma hora e meia de vídeo. Tinha que ter um director cut de Sonic, tá ligado? Não, eu acho que esse cara, ele serviu como alívio cômico, né, no final. Ele servia meio que de ponte pro Jim Carrey atuar pra fazer as piadas dele. No geral, talvez, se ele tivesse colocado um robô, né, porque eu não sei se o Robotnik, da maneira como ele foi apresentado, ele teria um humano como assistente, né? Ele se acha muito superior a tudo. Mas talvez fosse um Plankton da vida, sabe? Que ele tem uma mulher robô. Mas enfim, eu só fiquei com dó desse cara. Ele era o estagiário que tava lá pra tomar porrada, sei lá. O que eu queria colocar... você falou sobre a interação do xerife, né, com o Sonic. Eu fiquei realmente parando pra pensar agora. Eles viram amigos, assim, muito... muito do nada, assim, né? Tipo, viram. Assim, não pega muito como pensar. Tudo bem, eu tô falando antes ainda daquela treta que eles têm no bar. Meu, pra você, digamos assim, novamente, suspensão de descrença e tudo mais, mas, cara, tem que ajudar um ouriço falante a sair daqui só porque eu atirei nele uma anestesia, tá ligado? Mas beleza. O xerife, eu achei um dos personagens que colocaram ali que... foi bem aproveitado, eu gostei dele. Ele só precisava ter, né, essa situação mais... algumas coisas mais realísticas, como foi colocado ali de ser um xerife mesmo, né? Não ter... tudo bem que é uma cidade pacata e coisas do gênero, né, mas ter mais coisas de xerife. Ele só fica lá verificando a velocidade dos carros e não nada acontece, né? No final ele é tão inútil quanto aquele menininho do anime do Sonic X, né? Os dois, a função deles é serem salvos pelo Sonic e, de novo, servirem como ponte para o Sonic também fazer piada. Mas é complicado quando você tem um personagem que ele tem superpoderes, né? E o outro, ele é um inútil. Mas, sei lá, o Sonic, mano, ele corre velocidade da luz, não sei, para o tempo, e quebrou um caminhão pulando, mas ele tem que correr de carro, tem que andar de carro. Tudo isso só para dar uma função para o xerife, que é dirigir. E assim... eu entendo que o plot do filme é, o xerife atira um tranquilizante no Sonic, o Sonic não pode utilizar todos os poderes dele, e o Sonic precisa ir pra São Francisco, ele não sabe o caminho, né? E o xerife sabe, então o xerife meio que vai ser o guia dele, né? Né? Aí, no final, o xerife é meio que o Uber do Sonic, né? Sei lá. Mas assim, eu tô zoando, mas eu entendo que não tem como você dar mais papel pro xerife, porque você tem um personagem super poderoso que é o Sonic, você tem um outro personagem, um vilão, que é o Robotnik, que também é super poderoso, dadas as máquinas que ele tem, que são invencíveis, só o Sonic consegue destruir, e o xerife que não sabe nem atirar, né? Então acho que o papel do xerife de ser a ponte do Sonic, não só pras piadas, mas também pro mundo que ele tá conhecendo, né? Acho que foi cumprido, e pra um segundo filme não utilizá-lo seria a melhor opção. Eu acho que se tiver um próximo filme, eu gostaria muito que focasse mais em animação e menos em pessoas. Aí vai chegar Tails, quem dera, o Choco, o Shadow e por aí vai. Nossa, feliz, e chega, né? Toda a trupe do Sonic, né? Nossa. Né? Nossa, olha, pensando melhor agora, sabe o que seria melhor que o xerife? Era colocar uma criança no lugar do papel de um adulto, né? Porque a aceitação do xerife foi muito rápida, né? De que existe um porco-espinho super poderoso de outro mundo que tá aqui dentro da minha terra natal e pulando, indo muito rápido e quebrando a velocidade da luz. Eu acho que uma criança que não tem uma suspensão de descrença, não se apega muito à realidade, e talvez tivesse uma aceitação mais rápido, e talvez fosse mais legal, porque o papel do xerife é dirigir, né? A criança talvez fizesse um road trip de ônibus, não sei, coisa parecida, talvez fosse mais divertido. Falando em desligar o botão e falando daquele maldito prédio, eu tenho uma coisa que eu quero ficar, que eu fiquei um pouquinho bolado na hora, mas eu desliguei também e falei, foda-se. Mas, gente, a gente tava falando justamente da super velocidade do Sonic, onde ele consegue praticamente parar o tempo, certo? Certo. Só que ele tem uma super velocidade dessa e ele não consegue subir parede pra subir o prédio todo? Eles tiveram que pegar um elevador? Eu fiquei boladinho ali. Ele consegue descer o prédio correndo, mas não consegue voltar. Talvez se alguém falasse pra ele correr de costas, talvez ele conseguisse, olha só. E falando dessa cena, eu gostei da referência da máquina do Robotnik, né? Que é uma máquina voadora. Não é a máquina que ele realmente tem nos jogos, né? Mas é parecida. Eu queria que fosse uma máquina mais redonda. Ia ser melhor pra mim. Com uma bola gigante embaixo, né? Batendo. Exatamente. Ia ser melhor. Mas eu acho que pro conteúdo dos dias atuais, ficou bacana, ficou legal, ficou show de bola. Ainda mais quando ela aparece, ele aperta um botão e sai um monte de bichinho lá, né, tipo, pra tirar. Ficou bacana, ficou bem caricato aquilo lá, achei bacana, show de bola. Mas mesmo acho que, assim, ele é um filme que é focado pra criança, mas eu acho que qualquer um que for assistir, se alguém que for assistir não conhece o Sonic, ele vai assistir esse filme e curtir, entendeu? Uhum, uma pessoa qualquer assistir aquilo lá, não vai ser ruim. Por quê? Ele não sabe exatamente o que o Sonic pode, o que não pode, o que dá pra interagir em cima do poder dele, né? Então, acho que, ao todo, para uma pessoa que não é fã, daria pra se assistir. Mas eu penso que esse filme foi feito justamente para o público infantil e para fãs, né? Então... Depois de ver o filme do Sonic, a maior expectativa que eu tenho agora é ver o filme do Mario. Porque tem um... Você tá... Vai, eu sei onde você quer chegar. Não, é meio óbvio, né? Eu sei, eu tô seguindo essa lógica. Vai, só vai. Não, o que eu mais quero agora é ver porradaria entre Mario e Sonic, cara. Você é bem Smash. Não, eu quero o multiverso do Smash Bros. Agora, é isso que eu quero. Eu ver um filme de Star Fox agora também. Nossa, se sair um filme de Mega Man. Não. Mega Man não tem como, cara. Ia ficar muito ridículo um menino com um balde na cabeça falando piu, piu, piu. Vamos pensar num mundo mais Nintendo, vai. Sair filme de Kirby. Cara, se sair filme de Kirby, aí eu começo a pensar em Smash. Nossa, o live action do Kirby é a coisa, já assistiu a coisa? É o filme mais terrível que tem, é horrível. Bem, mas eu acho que seria bacana ter um filme do Kirby, e aí sim, pô, que Kirby é Kirby, né? Tipo, Kirby é Smash, então seria o estopim pro filme do Smash. Não, o que podia ter também era a versão Spider-Verse do Sonic, né? Bota todos os Sonic, Sonic Unleashed, bota o Gundam Sonic também no filme. Não. Não. Ia dar muita dor de cabeça pra fazer uma coisa assim. Mas enfim, eu acho que o filme todo eu recomendaria, independente se você é uma criança, se você é um fã, se você é um não fã, eu recomendo esse filme, tá? Só que vá sem querer, vá com pouco hype, sabe? Embora a gente já tá falando, enaltecendo aqui, geralmente isso já deixa a pessoa um pouco com uma expectativa um pouco alta, né? Mas eu falaria pra você não ir com tanta expectativa e pegar e assistir no... sem se preocupar, sem pensar em lógica, né? Como a gente tava falando aqui. E aqui eu acho que você vai aproveitar muito bem esse filme. Ah, parece que eu critiquei muito o filme, mas assim, eu gostei dele. Ele é um filminho de aventura, sessão da tarde, né? Ele não tem nada demais também. Eu acho que ele tem muito mérito por ser um filme de videogame que não é ruim. E como a gente tem muito histórico disso, quando o filme atinge o mérito de não ser ruim, é porque ele é bom no quesito de filme de jogos. Eu, por exemplo, eu teria o Blu-ray, vai sair agora, né? E eu teria o Blu-ray só pra colecionar. Eu colocaria do lado do Detective Pikachu e um possível filme do Mario que a gente vai ter no futuro, né? E assim, depois de ver o filme do Sonic, eu tenho grandes expectativas pro filme do Mario, né? Até porque o Shigeru Miyamoto tá envolvido, né? Assim, dos filmes live action, o único que eu não tô na expectativa é o filme do Monster Hunter. Esse vai ser uma merda total. Agora o filme do Mario e outros filmes live actions, até os filmes da Disney também, tô com expectativa boa. Eu não falo mais nada que filme nenhum vai ser uma bosta nesse podcast, porque eu vou queimar minha língua de novo, cara. Não, mas o filme do Monster Hunter não tem como. Esse vai ser uma merda total, não tem jeito. E só pra lembrar, tá? Eu vim a partir do Projeto X Podcast, onde a gente já não está mais ativo no momento, mas temos bastante podcasts por lá. Vários podcasts sobre jogos, animes e coisas do fins e dia a dia. Então, dê uma passadinha por lá também, caso você queira assistir ou escutar alguma outra coisa sem ser Estação 64, que tem bastante coisa por lá que dá pra você escutar. É isso aí. E lembrando que a gente também tem podcast sobre outros filmes, né? A gente já gravou um podcast sobre o Detective Pikachu, sobre o filme, o Pokémon, o filme Escolhe Você também, o filme do Animal Crossing. Então, entre no nosso site, estação64.com.br, e escute os outros podcasts. E também, aproveitando que você vai entrar, não deixe de comentar sobre este podcast, os seus comentários sobre o filme, né? Que nós leremos o seu comentário no nosso podcast de comentários, que é o Karaokê 64.